Vem, Sinahol! Vem, vem, vem, vem. Vem, Sinahol! Vem, Sinahol! Preste atenção nesse chamado pra subir o astral. Vem, Sinahol! Essa energia que presente é super fenomenal. Vem, Sinahol! Sensação é única e chega a ser até anormal. Vem, Sinahol! Encerra a mofina, torna o produto original. Mr. Robinson, sempre avante firme na missão. Soldado desse rol, primeiro batalhão, representando o Brasil em alto escalão. Oi, Mr. Robinson, sempre avante firme na missão. Soldado desse rol, primeiro batalhão, representando o Brasil em alto escalão. Oi, essa vibe vai crescer, movimento aqui vai ter, e todo o globo vai tremer. Essa vibe vai crescer, movimento aqui vai ter, e todo globo vai tremer. Vem, vem, vem. Mr. Robinson, sempre avante firme na missão. Soldado desse rol, primeiro batalhão, representando o Brasil em alto escalão. Oi, Mr. Robinson, sempre avante firme na missão. Soldado desse rol, primeiro batalhão, representando o Brasil em alto escalão. Oi. Essa é de rei pra rei, de rei pra rainha. É pro nosso império, somos todos um só. Axé. Vem, vem, vem, vem. Venha comigo, amiga ou amigo. Ofereço abrigo, seja qual for o motivo. Auxílio no caminho, bem longe do perigo. O Rasangelo sabe pra proteger e servir. Siga o hino, daqui ao rio Nilo. Já disse que comigo está salvo do inimigo. Bem forte como Ras, o fogo ilumino. O Rasangelo sabe pra proteger e servir. Vem, venha comigo agora mesmo. Realize, você pode ter certeza que não vai se arrepender. Se é coisa ruim, se esquive, pode ter firme. Guardião do trono, tenho muita a oferecer. Venha comigo agora mesmo, realize. Você pode ter certeza que não vai se arrepender. Se é coisa ruim, se esquive, pode ter firmeza. Guardião do trono. Diga agora quem é o Ra. Eu e você unidos formamos um Ra. Tudo em si, o Hagamanfer Canjo. Pode contar que quando precisar eu espalho lá. Então me diga agora quem é o Ra. Eu e vocês unidos formamos um Ra. Tudo em si, o Hagamanfer Canjo. Pode contar que quando precisar eu espalho lá. Venha comigo agora mesmo, realize. Você pode ter certeza que não vai se arrepender. Se é coisa ruim, se esquive, pode ter firmeza. Guardião do trono, tenho muita oferecer. Venha comigo agora mesmo, realize. Você pode ter certeza que não vai. É coisa ruim, se esquive, pode ter firmeza. Guardião do trono, tenho muita.